Nossos temas favoritos do disco Embrace, da banda de São Francisco, Sleepy Sun. O álbum tinha saído em 2008 e foi reeditado em 2009 pela ATP Recordings. O tema é precisamente Lord. Olá, de novo por aqui e sempre ao sábado por aqui. Significa Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense no Baixo Alentejo, respectivamente as frequências 107.9, 102.7 e 93. O podcast normalmente surge mais tarde do que cedo em www.orelhaextra.com. Começamos bastante bem e continuamos assim, com o excelente disco para The Growlers, Are You In or Out? Holding the cloud and just let it out. Início desta primeira hora de Orelha Extra, canal auditivo suplementar bem calmo e balanceado com os Sleepy Sun e depois Old Eight Legs e Acid Rain, dois dos muitos e bons temas que o álbum Are You In or Out dos The Growlers contém. A música agora é mesmo outra. I'm gonna make an adjustment. Disco de mashup assinado por Danger Mouse, onde mistura o White Album dos Beatles juntamente com o Black Album de Jay-Z, e temos agora um outro, precisamente este que acabou de soar e a que vamos dar continuidade, assim acaba o nosso baleio, do inglês Bullion, chama-se Pet Sounds in the Key of D, e mistura esse icónico disco dos Beach Boys, Pet Sounds, juntamente com beats de JD. Já ouvimos I Just Wasn't Made for These Times e prosseguimos com Caroline No e, claro, o inevitável God Only Knows Bullion. I remember how you used to say it's fantastic. Really got what he was doing, it was God only knows. God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you.

ou descendente de japoneses. O álbum estreia na Monotrem Condors, são os Nedry. O tema inicial do mesmo disco, A42, uma pitada de Björk, outra de Lamb, tudo à mistura com o dubstep. Ainda primeira hora de Orelha Extra e finalmente o álbum estreia, edição própria para a banda de garage rock de Brooklyn, Nova York. São, claro, os The Above. Já por aqui andámos com eles às voltas, não só neste novo disco, como também no seu primeiro EP, alguns temas ao vivo, dois, esses precisamente que não estão aqui incluídos. Vamos ouvir hoje o tema que faz a apresentação deste álbum homónimo para The Above. Don't Believe in the Light. Everything you've ever seen, every lame reflection, every light's conception, false charade. Don't believe in what you see, don't believe the notion, contribute to commotion of the fallacy. And don't believe in the light, baby. Don't believe in the light, sugar. Don't believe in the light. You get can never be. To send ideas from you to me, a melody is ample, a musical example is all you need. And don't believe in the light, baby. Don't believe in the light, sugar. Yeah, nearly dead. The second one. Jesus, lick the flames off me in hell. But I don't need saving, and nor could he own me. Nor hold on to my soul, though I gave it to him whole. Nor capture my time, though he stole my clothes and my wine. You. the scars of suspicion drive right through my spine. Smashed to pieces, smashed to pieces, smashed to pieces, smashed to pieces. Por aqui continuamos com o projeto Congo Norval, que reúne Sally Norval aqui de Congo Powers, depois de nos dois sábados passados termos escutado temas do álbum de 97, Abnormals Anonymous. Desta vez o disco que nunca chegou a ser editado, foram sim distribuídas promos para a imprensa, a comunicação social. Entretanto, a editora que o deveria ter lançado faliu e até hoje nada. Chama-se The Dope, The Lies, The Vaseline e os temas que vocês ouviram, Husbands e You Can Lay With Dogs, Congo Norval. Entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. Enough? Bend over. Y'all ready for this? Get it down. Get it down. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. We'll be right back. ansiosamente por aqui à espera do novo álbum para The Jim Jones Review, que em princípio deverá sair este 2010. O último trabalho de longa duração de originais saiu em 2007 e vá lá que tivemos a sorte do ano passado terem dado à luz esta compilação de singles. Here to Save Your Soul, Singles Volume 1. Convém mesmo sair álbum novo de originais cá para fora, porque os homens estão agora quase na crista da onda, pelo menos os elogios merecidos de Jack White e também John Spencer assim o fazem prever. The Jim Jones Review, mais uma vez com Cement Mixer. Nesta é a primeira hora de Orelha Extra com Fernando Cabrita, através da RUC Rua e Castrense, via também o seu streaming, o link na página de cada uma delas, RUC.pt, RUA.pt e RadioCastrense.net. Para continuar, os ex-Muslims, agora rebatizados de Soft Pack, o álbum em nome próprio e o tema a soar já a seguir, Answer to Yourself. You gotta answer to yourself. You can't depend. saudades já eram bastantes. Há algum tempo que por aqui não ouvíamos Doug March e seus muchachos. São, claro, os Build to Spill, daquele que é o último trabalho, editado em 2009 e considerado por nós como um dos grandes discos do ano passado. There is no enemy. Por aqui ficou Inside. Oh my gosh. Orelha extra. Vemos com os ouvidos. Desert up ahead. Sun bleached highway in a desert up ahead. Heads for the sunset. How are we gonna get? How are we gonna get wet? I was sitting, you were standing. Power dripping, reprimanded. Complete lack of understanding. I was just a kid. I was just a kid. Thought I saw a sign not that long ago. A town up ahead, not too far to go. The sign, not that long ago. Sun down, town in the dunes, wave our bear trying to catch it. Sun down, How we gonna get wet? Going down fast. There might have been a leak in the tank. Better check it, cause it's just one town past. If we don't get it fixed real quick, we're gonna wreck it. Flying half mast. Sun bleached highway and a desert up ahead. Sun bleached highway and a desert up ahead. Kimmy Dawson, juntamente com Jeffrey Lewis e a ajuda de muitos e bons amigos, excelentes músicos como Anders Griffin e Carl Blau, entre mais alguns. O projeto já existe desde o ano de 2001, chama-se The Bundles, e finalmente sai o primeiro álbum em 2010 pela K Records de Calvin Johnson, com o nome da própria banda. Por aqui ficou desta vez o tema Desert Bundles. É o final da primeira das 2 horas de Orelha Extra. Não se espera ainda, há mais 60 minutos para vos azucrinar o juízo, e até ao fim desta primeira hora fica o mais recente projeto de André Herman Dune, chama-se Stanley Briggs. Este é o último trabalho, Hoods, por aqui com Give Me a Reason e I Didn't Know. Chin up, brother. Show me what you have to give. There isn't gonna be another life for us to live. This one's alright. You know it's not that bad if you're lonely at night.

De um velho tema de Gene Clark dos Byrds, Some Misunderstanding, com a grande ajuda da belíssima voz de Mark Lanegan. Álbum saído em agosto de 2009 para os Soul Savers, Rich Machin e Ian Glover, de título Broken, e a servir como grande entrada para esta segunda e última hora de Orelha Extra com Fernando Cabrita via Rádio Universidade de Coimbra, a partir do meio-dia, Rádio Universitária do Algarve às 19 horas e Rádio Castrense às 21. O nosso podcast, mais dia, menos dia, irá estar atualizado em www.orelhaextra.com. Por lá também o alinhamento dos temas destas duas horas de Orelha Extra, bem como algumas notícias do mundo da música a que vamos tendo acesso e que por lá vamos colocando. Soul Savers no início e também a africana Joy Frampong a viver na Suíça, mais propriamente na cidade de Lausanne, assina como Oi, O-Y. Danger, I gotta be alert. Who knows what's waiting around the corner? It could be a bad guy, we could quit your mad fight, we could preach your, I gotta watch out, need a strategy. Box around the corner, first box, then walk. Now I feel safe. Increase security by buying fat gloves, a strong shield, a heavy iron helmet. Box around the corner. Look at me, I'm a boxer, walking round the blocks. There's many enemies, wicked he's and she's. No, I'm never gonna give them a chance. Capoeira, dance, and karate, oui. I am well equipped, wearing gloves and shield, kicking fine and precise, handle straight into the face. They better watch out, or I make the shouts. I go all over town after I have knocked him down. Well, I'm a fighter, never been a writer. I earn respect, I offer to protect. For chewing gums and toys, I even beat the boys. I'm so kickity-kicky, rickety-ricky. shickety shicky and mickety mickey. Yeah, I might be nuts, but I got the guts. Box around the corner, first box, then walk. Should fight dangers before they get me. Now I feel safe, makes me so feel free. Wash my hair in the toilet, flush, yeah. Make my door funky hairstyle. I operate on my brother, remove his tonsils with a nail clipper, mess up the zipper of mama's best dress. I could not care. On the toilet makes me laugh. Creature with a naked ass, so fabulous, so ridiculous. His fat belly, he is so smelly. Is something that doesn't feel right, smell right. He is sweaty, stinky sweat. But then he sees it, it was me. Naughty girl is what I wanna be. Wanna be. Naughty girl is what I wanna be. Wanna be. Naughty girl is what I wanna be. Wanna be. Wanna be. Naughty girl is what I wanna be. Wanna be. Wanna be. I found a sex club with my friend. Us bonus, us antagonists. A list of what we offer. Striptease, erotic dance, and smooch canoodling. Oh, what a thing. Frank Bong assina Oi, o álbum vem intitulado First Box Then Walk, é a estreia através da editora suíça Cricket Records e a fazer-nos lembrar muito o projeto da holandesa Elizabeth Essling, os Solex, que, ao que por isso diz, vão ter novo álbum, ou vai ter novo álbum este ano, e imagine-se em colaboração com quem? Com John Spencer e sua mulher Cristina Martinez, que juntos são conhecidos como Boss Hog. À espera ficamos. Os temas que escutamos, precisamente o que dá o título ao disco First Box Then Walk e depois Naughty Girl. Oi. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. Well, good evening, my dear students. And of course, friends of science and those of the higher order. You're gonna see me tonight as you have never seen me before. What we have here is just like something you may have at home, like your video recorder. Except it records impulses from brain waves. This can take from the section of the brain that gives talent, can actually take that talent and put it into the brain of another person. In fact, I'll show you how it works. You just put your head inside of this little tube right here. Oh, yes, it doesn't hurt, so just put your head in there. Yes, as a matter of fact. Okay, here we go. He'll be okay. Charlie, give him these pills. Put that in his pocket. Let's take him away. Should have known better than to run through a ring of fire. I should have known better than to shoot with a gun for hire. Should have known better to repeat everything I've seen. Should have known better, but now it don't mean a thing. Deep down inside, I got a heart. Should have known better than to sit back and watch it burn. Should have known better than to stick to the rules I've learned. Rules I've learned. Should have known better than to stare down a voodoo queen. I should have known better, but now it don't mean a damn thing. Deep down inside, I got a heart. Muito saudado por aqui, é o novo para os Galactic, Yakamei, e trazem com eles muitos e bons convidados, como é o caso deste Heart of Steel que acabamos de ouvir com a presença da formidável Irma Thomas. Anteriormente também o tema abertura para o disco Friends of Science, os Galactic, e para continuar de novo Balaclavas. Get used to it. Dizemos nós, não é o nome do tema. Depois de dois belíssimos EPs, finalmente o álbum estreia para os Balaclavas na Dull Knife Records. Roman Holiday, desta vez Nine Livers. E novo single retirado do último trabalho para os Yesayer, Odd Blood. O.M. He One. One's not enough. I won't stop till I've given you up. Control me like you used to.

Se a menina Joanna Newsom não tivesse exagerado, num álbum triplo, tivesse tirado daqui alguns temas, era sem dúvida alguma uma obra-prima, mas caramba, é um álbum de Joanna Newsom, como tal, bem recomendadíssimo. Chama-se Have One On Me e, como dissemos, é triplo, CD triplo. Ouvimos do CD3 Good Intention, não. É Soft as Chalk, assim sim, e vamos ouvir do CD1 já a seguir Good Intentions Paving Company, Joanna Newsom. On a moonlight, sign sealed, delivered. concerning you, me, and the rest of the game. And in a quiet hour, I feel I see everything, and I'm in love with the hook upon which everyone hangs. I know you meant to show the extent to which you gave a good thing. It rains real hot and real cold, but I'm sold. I am at home on that range, and I do hate to fold right here at the top of my game, when I've been trying with my whole heart and soul stay right here in the right lane. But it can make you feel over and old. Lord, you know it's a shame when I only want for you to pull over and hold me till I can't remember my own name. Thank you. não tão radio-friendly como o anterior, All Is Silent, All Is Wild, mas mais um excelente disco para os norte-americanos de Austin, Texas, os Balmoray. Chama-se Constellations, tal como o anterior saiu na Western Vinyl. Desta vez ficou Steerage and the Lamp. It's time. Termino das 2 horas de hoje da Orelha Extra, emissão 67, via Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense, no Baixo Alentejo. Para o fim, Junkpile Jimmy, o álbum de 2007, duplo vinil, Albert Hill. Ouvimos Trainwreck, vamos escutar de seguida também Lee Harvey. E até o fim vão ficar os norte-americanos The Electric Bunnies, mais um disco através da Florida Dying Records, Through the Magical Door. Obrigado por terem estado aí desse lado. Tchau, fiquem bem. Fan of the ball. Oh, we do not cry. Oh, we do not cry. She's in love.